Você sozinho fez tanta proeza que já tem certeza que esse mundo é seu. Minta que no fim das contas, pra ser bem sincero, você nem se lembra que me conheceu. Minta, mas com muita classe, como se não se importasse com sei lá quem quer que fosse, mesmo quem lhe trouxe toda essa confiança que lhe cobre a face. Minta que depois da gente, bem rapidamente, você virou outro e logo me esqueceu. Minta descaradamente que daí pra frente tudo que cê teve foi melhor que eu. Minta, mas com segurança, pra que eu me sinta criança e me dê a doce liberdade de ouvir mentiras em palavras que são de verdade. Da gente, bem rapidamente, você virou outro e logo me esqueceu. Minta descaradamente que daí pra frente tudo que cê teve foi melhor que eu. Minta, mas com segurança, pra que eu me sinta criança e me dê a doce liberdade de ouvir mentiras em palavras que são de verdade.